Pode ser esse rasteiro mesmo que eu mandei pra tu? Pode ser ela? Curtiu mesmo? Você não mandou outra? Vi a noite se aproximar e na janela do castelo de madeira uma rainha. Eu tava carburando pra se ar e pra tentar adivinhar o que passava em sua mente. Pude ver sua afeição mudar, deixou a lágrima molhar o papel que ela segurava. Era a foto do seu moleque que só tinha 17, não estava mais presente. Dona Rosana ficou desesperada ao ver o filho de 17 anos sem vida na rua. Marquinho. Quantas vezes eu vi ela deitar a matina e ficar sem dormir? Ó, desarrumada, assustada, orando a cada passo que era da dor. Enquanto ele era álcool, puta cocaína, queria curtir. É, gritava bem a vida e dizia o destino: quem passa, eu sou mirabolador. Desobediente, arrogante, inconsequente, a maltratava e ia deixando ela doente. Foi se achando foda da quebrada, acumulando inimigo e eles entupindo pet. Até que um dia meio que pressentia, dobrou os joelhos, orou pelo filho. 10 horas da noite, quebrada vazia, de longe ela escuta o barulho de tiros. Malandragem é viver, respeitar a mãe, porque ela sabe o que é bom pra nós, morou? Oh mãe, tudo que vejo de você pra mim é tão perfeito, mesmo quando ela se transforma em acerto. Se tivesse um defeito eu apontava aqui. Lembrei tem um, lembrei tem um. É que a senhora um dia terá que partir. Oh mãe, tudo que vejo de você pra mim é tão perfeito, mesmo quando ela se transforma em acerto. Se tivesse um defeito eu apontava aqui. Lembrei tem um, lembrei tem um. É que a senhora um dia terá que partir. Oh mãe, tudo que vem de você pra mim é tão perfeito, mesmo quando erra se transforma em acerto. Se tivesse um defeito eu apontava aqui. Lembrei tem um, lembrei tem um. Consequente, a maltratava e ia deixando ela doente. Foi se achando foda da quebrada, acumulando inimigo e eles entupindo pet.